Travessa Luísa, mantenha 1.500 pés. Está mantendo rigorosamente 1.500 pés. Travessa Luísa. Inicialmente mantenha 500 pés após a passagem do tráfego, que está agora na sua posição de 2 horas, 2 milhas. Ciente do tráfego. Plano 966, desça para 2500 pés. O ajuste 9012, autorizado a final RNAVE, reporte utilizado. Desce para 2000 pés, autorizado RNAVE 90, reporte utilizado. Boa, 966. Tono 7, Lampo 1, 8, 0 graus, 1, 1, 9. Pouso autorizada, 1, 7, Bravo Kilo Índio. O meu está reafatando, autorizado direto à Ilha do Frade, tudo e mantendo o meu pé. Autorizado da presente Ilha do Frade, já com o meu pé, então. Tá, Romeu, Charlie, Alfa, Fox, prossiga. Fox, sim. Confirma o código acionado e prossegue para Salvador. Boa tarde, voo 645. Voo 645, boa tarde, autorizando a linha área de decolar, pista no zero, vento 170 graus, 129. Autorizado alinhamento de decolagem, pista no zero, voo 645. Meu carro é alfa sol, suficiente, mantém-se condição de visuais, a 500 pés, reporte no farol da barra. Bravo Kilo Índio, solto no 7, confirme o pátio. Pátio da massa, senhora. Backstreak autorizado, reparte livrando a pista. Backstreak autorizado, reportará livrando. Índio. O 1645, decolado ao 18, controle 120, decimal 8. 208, não, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, igual no 645, 3.410. Bom, no 645, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. 360, via da El, Zena, no 645. Bom, no 966, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, bom, 966. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, controle. Confirma o tempo passado sobre voo. Pouso autorizado, pistão a zero, vento 170 graus, 109. Livre pouso no zero, gol 196. Sequência livre, chame no retorno. Boa tarde. O meu Charlie Alpha Fox, autorizado direto em RIMAR. Autorizado, mantenha o litoral sul, retorne no passo da sul. Bom, no 966, solo 22, chame solo 121, decimal 1. 1211, no 645, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251-2835, uma boa tarde. Boa. 84, autorizado em linha aérea de colar, pistão 0, vento 180 graus, zona 0 mais. Livre a linha de colar, na 10, voo 2184. Charlie Alpha Fox, controle. Bar Romeo, Charlie Alpha Fox, controle Salvador. Tem essa posição? Voo 21184, decolagem do Alza-Esmeia, controle 1208, mau voo. 1208 para o controle, obrigado, voo 21184, tá bom. Rodor de Baixo, Grievening, go 2184 out of 1500, climb to level 370. Voo 2184, with the contact, climb for level 370, Momo Departure. Climb for level 370, Momo Departure, go 2184. Chalé 6259, boa tarde, autorizando a linha aérea decolar pistão 0, vento 190 graus, 099. Olha, é o Thiago Alfa Fox. Prossiga. Através do setor sul, se autorizado, a gente aprova direto em remate. Papai Romeu, Thiago Alfa Fox, da minha torre, na frequência 118, decimal 95. 295, Alfa Fox. Oi, é o Papai Romeu, Thiago Alfa Fox. Thiago Alfa Fox, qual sua posição? Através de da Lagoa de Situaçu, a intenção é prosseguir para Enrimar. Autorizado, será que Enrimar na CZN? Reparte final para Enrimar. Vai cortar a Alfa Fox. Chanel 6259, decolar 229, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Chanel 6259. Controle Salvador, Chanel 6259. Chanel 6259, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. 360, Chanel 6259, poderia voar lenda? Autorizado, direto Leda, do Chanel 6259. Leda, o Chanel 6259. fechada com fontes visual, em mais enquadrando a final. Pressionando aeródromo 180 graus, 0 nós, não há tráfego a reportar no setor, reporta no solo de Rimar. Vai acordar, Alfa Fox. Gol 284, call Recife Center, frequency 125.45, Istanbul 126.85. 12545 or 12685 to Recife. Go to 184. Bye-bye. Bye. Luciano Fofox, na Rimar para corte, boa tarde. Boa tarde, Sérgio Fofox. Controle, Salvador, a Charme 259, desviou à direita para evitar formação para o A2-28. A Charme 259, sempre desvio, confirme por quantas milhas? 70 milhas. Rocha, né? 6259, mantendo a Pro 240 agora. Por 10 milhas dessa Pro, a Rocha a 230. 6259, autorizado desvios. Suba inicialmente para nível de voo 220. 220 restrito, Rocha, né? 6259, e autorizando direto Motiva nessa Pro. 6259, após o desvio, se tiver condições, autorizado por base. Por base, gente, 6259. Oxanel 6259, voando proa de Pubase, restrito 220, porém a 60 milhas por a esquerda para evitar a formação. Oxanel 6259, ciente. 9259, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. controle, vamos para Romeu Tila Fatango, tá passando o Paris, vai com o do Ceasa para um PGL em busca da vida. Tá para Romeu Tila Fatango, tem que repassar o Ceasa. Para repassar o Ceasa, tá. Está Romeu Charlie Alfa Tango, na proa da Ceasa, chame a torre, frequência 118.95. Proa da Ceasa, vai chamar 2895 para o cruzamento, graças. Célio Fatango, prossiga. Passou o FIA na proximidade do Ceasa pro PGL em busca vida, tá? Quem se passa para o PGL em busca vida? Vai reportar para o final, tá? Passou o transversante da torre, tá pra final, CGL, em busca vida, o Papa Romeu de Lafatango. Zero Fatango. Visual com o tráfego, o CGL é critério, vento no aeródromo 170 graus 099, reporte para remetida. Pra reportar para remetida, gratidão. Alô, Papo Juliette, Juliette Bravo, prossiga. Usado até a ponta de espera da Papau, ajuste na 012. Silvano 05, PB? Gente, também no ponto de espera. Autorizando ingresso, reporte pronto, Juliette, Juliette Bravo. Autorizado ingresso, reporte na prova. Confirme. E a FIFA faz da prova. Confirme. Autorizado cruzamento via rádio. Negativo, táxi via pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira na sede. Certo, foi compreendido, táxi via pista, contando para você, reportar alinhado na sede. Correu Papa Romeu tirar Fatango? Tira Fatango, prossiga. Vai livrar busca vida e vai comprar do Través Norte da torre. Gente, Tira Fatango, vento 170 graus 099, já passou no Través Norte da torre de Salvador. Vai reportar no Través Norte da torre de Salvador, graças a Deus. Papa Juliette, Juliette Bravo, decolagem autorizada, pista na 7, vento 1, 70 graus, 099. Sim, fica ficando da uma frente. Juliette Bravo, decolando 255, controle 120, decimal 8, bom voo. 7, controle 1208, boa noite, bom trabalho, Juliette Bravo. Sou eu, Papa Romeu, Tira Fatango, ao norte da torre, na vertical da estrada do coco. Autorizando ingresso, reporte Autorizado pouso cabeceira 1970 graus 09 norte, área Patão. Autorizado pouso 1970 com 9, grato tal. 7 dias da El para o 380, Juliette Bravo. Autoriza direto pouso na bata? Afirma, rebaixa no solo controlado. Grato, vai reportar no solo controlado da bata, tá bom? Área Patango, considere seus colos 5 e 7, boa tarde. Salvador é o papapapá Juliette Bravo. Prossiga, Juliette Bravo. Você vai voar a moto, vai dar presente? Juliette Bravo, cruzamento de voo na 30, chama o centro de Recife na frequência 125.1, coordena comigo. Gente, 125.1 com Recife, Juliette Bravo. Boa tarde, bom trabalho. Bom. Salvador, muito boa tarde, gol 1168, quem tem informação fixa em que estilo para evitar promoção. Gente, continua a descida até 4.000 pés, ajuste no 0 no trem, mas desvio, boi na produção, Vitor 368. 368 após o desvio, gol 1168. Inicialmente 368. 705 está próximo do ponto zero da Mazera. A linha decola, pistão 0, vento 170 graus, 99. A linha decola 1-0, voo 705. Zero, controle 208, boa. Boa, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo no 705. 705, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância, via saída da EL. Via saída da EL, no 705. O 168 está autorizado a descida até 25007, voa sobre o mar, altimetro 0013. Está autorizado, Renato. Autorizado, RNAVE, 25007, do 1168, vai reportar estabilizado. O número 8, só a título de conhecimento, em um controle solicitando para reportar na DA 21 PACE, haveria, do ponto de vista técnico, algum impedimento? Não, não. A reporta tem 521 no número 8. Gente, obrigado. Nada.